de vitória chegado na sua vida, meu irmão. E se você crer nisso, tome posse. Há tempo pra todas as coisas, tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo que não há mais tempo, pois o tempo passa e a gente não vê. Há tempo que a gente ganha, mas tem outro tempo que chega a perder. Tempo de se calar, depois o de falar, e pra tudo tem a vez. Tempo de ser feliz, quem é que não quer ser? Agora é a nossa vez de receber um bem que Deus tem pra nos dar. É tempo de vitória, a prova passou, já é primavera, o inverno cessou. É hora de vencer, vencer, porque perder não quero mais. Pura foi a prova maior, é a vitória que Deus preparou. É tempo de vitória, a prova passou, já é primavera, o é hora de vencer, vencer, porque perder não quero mais. Pura foi a prova maior, é a vitória que Deus preparou. Há tempo pra todas as coisas, tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo que não há mais tempo, pois o tempo passa e a gente não vê. Há tempo que a gente ganha, mas tem outro tempo que chega a perder. Tempo de se calar, depois o de falar, pra tudo tem a vez. Tempo de ser feliz, quem é que não quer ser? Agora é a nossa vez receber o bem que Deus tem pra nos dar. É tempo de vitória, a prova passou, já é primavera, o inverno cessou. É hora de vencer, vencer, porque perder não quero mais. Pura foi a prova maior, é a vitória que Deus preparou. Perder não quero mais. Pura foi a prova.